apago o fogo do inferno com meu verso. Cheio da unção, os cativos são libertos. O diabo sai de perto, é o novo decreto. O poder foi tão grande que ele ficou submerso. Sou guerreiro do rei, sou do novo exército. A minha missão é pregar o evangelho. O guerreiro que defende o rei no jogo de xadrez, que derruba sua rainha e a torre de uma vez. Amarra o seu cavalo, confunde o peão. A presa vai à caça, turbinado da unção. Tô com a Bíblia na mão, cheio de munição. Seu atiro, te parto no meio com oração. Lucifer tava no céu, cuspiu no prato que comeu. O primeiro traidor que a história conheceu. A morte é a sentença, bum, martelo bate. Já era malucão, tá aí seu checkmate. Abalando o inferno com bombas verbais. Me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS. Mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Abalando o inferno com bombas verbais. Me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS. Mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Sou como um vírus no organismo do inimigo. Pregar o evangelho faz parte do meu instinto. Aparentemente um impulso agressivo, mas eu sou guiado pelo Santo Espírito. Da minha boca sai fogo e querosene. Faça seguro contra incêndio antes que tu se queime. Mas quero deixar seu coração aquecido, te resgatar do inferno, um novo discípulo. A missão não é pequenique festivo, mas se destruir o território maligno. Curai os enfermos, purificai os leprosos, expelir os demônios, ressuscitai os mortos. Falo com sabedoria, não é heresia. Para servir Jesus é preciso ter ousadia. O guerreiro que foi do vale de ossos secos foi restaurado e veio aqui pagar o preço. Abalando o inferno com bombas verbais, que manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Abalando o inferno com bombas verbais, me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. No campo de batalha nunca perco a visão. Libertar almas cativas, esta é minha missão. O medo tentador não há de me vencer. Cristo é a luz que me faltava, que eu não podia ver. Revestido de unção, trago pânico pros demônios. Sobre a minha escolta, sete legiões de anjos. Quando a fúria do inimigo perturba meu coração, tu és meu fiel amigo, consolo na aflição. Cercado de tentações, neste mundo estou. Tribulações que não cessam, vai por onde eu vou. Se Deus aceita e me salva, quem me condenará? Do seu grande amor, ninguém pode me apartar. O ataque é verbal, aniquilando o inimigo contra suas investidas. Sou ácido corrosivo, sou veneno letal. Represento o perigo, sou terrorista antidemo, cheio de explosivo. Abalando o inferno com bombas verbais, me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Abalando o inferno com bombas verbais, me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Abalando o inferno com bombas verbais, me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas. Abalando o inferno com bombas verbais, me manda em braille para os cegos espirituais. Eterna aliança e ADS, mandando bronca contra a capetada, acertando as contas.